Em meados do ano de 1949, quando a Europa e o mundo se reconfiguravam em resultado da Segunda Guerra Mundial, um escritor inglês, nascido na então chamada Índia Britânica, registado com o nome Eric Blair, publica um romance a que dá um curioso título de uma data, distante, a qual ele infelizmente nunca chegaria a conhecer, uma vez que ele morre no ano seguir ao da publicação. O título do romance é 1984 e o seu autor é conhecido mundialmente pelo seu pseudónimo, George Orwell. Tendo sido desafiado a escolher um livro para ler e apresentar aos meus colegas de turma, escolhi este livro por acaso. Deparei-me com a minha mãe a ler este livro, achei estranho, perguntei-lhe sobre o que era, li a sinopse e achei bastante interessante. Li o livro, apresentei-o na aula, tive boa nota, mas não satisfeito com isso, o professor desafiou-me a entrevistar a minha mãe. De facto, ninguém melhor do que ela para falar do livro, uma vez que a sua experiência de vida toca em muitos aspectos do enredo. Já vão perceber o porquê. O meu nome é Tony Singh, sou aluno do 11º ano da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho. A minha entrevistada chama-se Tatiana, nascida em 1975 na Ucrânia, uma das repúblicas que na altura fazia parte da União Soviética. Olá mãe, desculpa não te vou tratar assim, já que isto é um trabalho para a escola e dá mau aspecto. Olá Tatiana, obrigado por aceitares o meu convite para conversarmos e trocarmos algumas impressões sobre o livro 1984 e abordar o impacto que teve nas nossas vidas, na minha e na tua. Já que temos diferentes experiências de vida, sendo a tua mais longa e mais variada que a minha. Sim, na verdade é a minha experiência de vida um bocado diferente que a tua, porque a minha primeira parte de vida, o que eu acho até 30 anos, passou em dois regimes diferentes. Quer dizer, até 16 anos eu vivia na União Soviética e depois, 16 anos, começou a tornar-se Ucrânia independente, que já não fazia parte do United Soviético, e eu apanhei também esse regime. É diferente do United Soviético, por isso tem como que comparar. Este livro é praticamente muito interessante para mim. Curioso, podes contar-me para ti como foi ler o 1984, tendo vivido num mundo e regime semelhante ao que George Orwell descreve? Sim, posso dizer, o livro tocou-me muito. Porquê? Porque no livro nós temos Ministério e Verdade. O que o Ministério faz? É responsável por informação que dá para pessoas e pessoas têm que acreditar o que dá o Ministério Verdade. Na United Soviética a situação foi praticamente simulante. Nós tivemos informação que saía da televisão ou recebemos nas escolas, tem que ser assim e nós podemos pensar outra maneira. Depois, quando eu tive 16 anos, em 1991, aconteceu a Revolução. Então, com a Revolução, acho que pelo menos a informação ficou mais verídica, ou não? As pessoas acreditaram logo muito que nós vamos ter a liberdade, conseguimos viver melhor e diferente, mais livre. Conseguimos ter coisas que nós nunca tivemos, conseguimos sair do nosso país, tiver a liberdade. Foi princípio, foi tudo muito bom e tudo bonito. Mas o que? Piorou com o decorrer do tempo? Com o tempo, o que aconteceu, não é bem a verdade que é falar o princípio, aconteceu depois na Ucrânia. Como ele chama-se, no meu país chama-se Ucrânia, que é independente, dependente da Rússia, dependente de qualquer país, Ucrânia independente. E agora, nesse momento, o que mais me tocou nesse livro? As palavras mudaram o seu sentido. Mudou-se. Não é assim. Nós pensamos que aconteceu em 1991. Tu estás-me a dizer que repetiu-se. Eles estão a voltar atrás, é o que estás-me a dizer. Sim. O que eu senti no livro, praticamente, que fala uma coisa, na realidade é outra coisa. Isso é muito triste. Eu cresci num contexto democrático e com acesso livre à informação, o livro para mim parece quase uma distopia exagerada, mas ao mesmo tempo assustadoramente possível. Como é que achas que a minha geração interpreta 1984 em comparação com a tua? Acho que para a tua geração, que chama mais atenção atrás de controlo de tecnologia, quer dizer, no livro nós temos Grande Irmão, que pode ser comparado com, nesse momento, as redes sociais, que anda a recolher informação sobre nós e apresenta ao governo. Ao governo ou outras empresas privadas? Sim, eu percebi, tens razão, concordo. Sim. E para mim, a geração é a parte mais realista e medo falar contra o governo. Quer dizer, United States compartiu-se, mas aqueles hábitos que nós nunca podemos criticar o governo, falar mal quem está a governar acima de nós, continuava. Mas como assim? Já não estava numa ditadura? Se vocês falavam mal na União, do governo na União Soviética, o que é que acontecia? No tempo do United States, o Shaharov, à noite ou à tarde, uma carinha batia a porta, tiraram a pessoa de casa e a pessoa desaparecia. E no tempo da Ucrânia já? No tempo da Ucrânia, praticamente de princípio, não era assim, mas depois, com o tempo, começaram a acontecer as mesmas coisas. A mesma situação, ok. Sim. Tua mentalidade não mudou. Mentalidade de pessoas não mudou. Queria pessoas terem melhor, mas não recebiam. Ok, continuavam a ter um grande medo de, sim, falar contra o governo. Sim, falar contra o governo, quando você pode ver a história um bocadito de como que ocorreu depois de 1991, chama-se Anos Pretos de 90. Quem fala mal ou quem não gosta de uma coisa, ou desaparece ou queimaram coisas, negócios. Tens razão, é verdade. O livro pode parecer muito distante da minha realidade, mas quando pensamos em redes sociais e fake news, vemos que há semelhanças assustadoras com o Big Brother, com o controle através da tecnologia. Enfim, houve alguma personagem com a qual te identificaste mais? Claro que sim, eu gostei muito de Wilson. Ele percebe que está a ser manipulado, mas sente-se impotente para lutar contra o sistema. Isso é algo muito real que acontecia. E muitas pessoas sabiam que o governo mente na United States, mas não podia fazer nada. Tivemos só ouvir e concordar com tudo. Quando alguém tentava para resistir, acabar por ser morto ou comprado pelo governo. Faz sentido. Eu, por exemplo, gostei bastante do O'Brien, uma personagem assim mais perspicaz e misteriosa, e que dá o tempo todo, ao decorrer da leitura, aquela ânsia de saber de que lado é que ele está, se ele está do lado da revolução ou se está do lado do partido. Mas acho que a maioria dos jovens, assim no geral da minha geração, devem se identificar com a Júlia. Esta, ao contrário do Winston, não refletia assim tão profundamente. Ela resistia de uma forma muito mais prática, ia contra as regras, vivia ao máximo que era possível, uma mentalidade que muitos jovens têm hoje em dia, pois nós sabemos que o mundo está errado. Mas nós tentamos encontrar a liberdade através das coisas pequenas. Continuando, achei interessante o conceito de novilíngua, a ideia de reduzir a linguagem para limitar a capacidade do pensamento crítico. Achas que algo parecido acontece nos dias de hoje ou aconteceu na União Soviética? Sim, claro. A maneira como a linguagem é usada para controlar as pessoas não mudou. Mesmo hoje, testemunhamos isso na forma como políticos constroem a opinião pública. Se pensamos em frase como era preventiva, percebemos que é uma tentativa acalmar a realidade. Acalmar ou até mesmo suavizar a realidade. Por exemplo, no início, eu lembro-me que na guerra na Ucrânia, eles não diziam guerra na Ucrânia, diziam operação especial. Talvez isso servia de uma maneira de manipular a população. Eu acho que sim, porque pessoas esperaram que isso acabe o mais rápido possível. E muito pelo contrário, até durou o dia 2. Enfim, para terminar, achas que esta obra ainda é relevante nos dias de hoje? Claro que sim. O livro 1984 apresenta um mundo que nós devemos ter medo. Uma ideia importante de livro que nós percebemos é ditadura, que destrói em pessoas tudo humano que tem pessoas. No livro nós vemos dois jovens, que é dois pessoas apaixonados, dois revolucionários, e o amor dele fica destruído. O que nós vemos no livro? Que é sistema, o governo faz tudo por nós. Pensa por nós, toma decisões por nós. E a pessoa não pode pensar, não pode tomar nenhuma decisão. Quer dizer, a pessoa tem que ouvir, acreditar tudo o que o governo fala. E isso aqui é muito mau e muito triste. Concordo. E acho que o mais assustador no livro é o fato de podermos ver algo acontecer em qualquer sociedade, se não estivermos atentos. Não só no passado, mas acho que ainda atualmente é muito possível acontecer. E é triste ver que as maiorias das pessoas não aprende com o passado e continua bastante manipulável. Enfim, muito obrigado por partilhares a tua visão. Foi interessante ver como o livro toca pessoas de duas gerações diferentes. Obrigada, até à próxima. Obrigada.